Sucesso da banda Quarto de Empregada. Na minha voz. E eu sei que a galera vai fazer e vai brincar comigo assim, ó. O que está acontecendo com você? Está tão diferente. Seu beijo não é mais como era antes. E a gente briga quase toda hora. Cê diz que vai embora, mas não vai. Quebra! Olha, meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada. Na hora do amor, você me dominava. Fazia de um jeito que eu ficava flutuando. Yeah!